0.03520, pronto. Ali mantém. Ali mantém na 1103520. Zero, Alfa e Índia, portão 2. Alfa e Índia, portão 2, não sei se quanto. Está autorizada a linha de decolar 130089. A linha de cola da 10 está 3520. Salvador, gol 1606, formação Eco, boa noite. Firme. É o gol 1606, formação Eco. Prossegui, gol 1606. Maceió 350, por gentileza. Eu tô sem um plano, confirma o horário. Será os 10 da próxima. Sim, só mais um instante. E obrigado. 3, sem glide, pistão no zero. Seu ativo, vai descer para 2000 pés na chegada Mare, reportará no ILS sem glide com 1014, web 6701. Correto. Decolados 41-1935. 1935-3520, boa noite. Controle TAN 3520. TAN 3520, contato radar, saída Conde, sobe nível 1990. Para 190, saída Pucaracaju. É, corrigindo Puca. Positivo, 3520. Controle, autorizaria para a Judona para o 6701? Negativo, terá que manter o perfil da chegada. Negativo, vai manter o perfil 6701. Controle ao 3520, autorizaria para o de Aracaju. Guarda a coordenação com o centro 3520. Guarda 3520. Torre Salvador é o 905, tá bom? 8 05, Natal, confirme nível. 410, por gentileza, sente da alfa. 410, aguarde o copo. Guarda. Autorizado pelo centro, direto Aracaju, TAM 3520. Muito grato, direto Aracaju, TAM 3520. Salvador, boa noite, Gol no 896, câmbio. Boa noite, Gol no 896, identifique chegada Mari, desce até o 050. Identificou na Mari, desce para o 050, Gol no 896. TAM 3520, chame agora o centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 2545, bom dia. Bom dia. Centro é o TAM 3520, vai cruzar 130 para 190. Modulava o controle ainda. Opa, desculpa. Turno 606, golpe. Transporta, turno 606. Autorizado, Maceió, 350, Perusque 58 até Orago, após Orago, direto Maceió. Decolagem da pista 10, esquerda, Puca, Zumbi, 1935, 5147. Autorizado, 350, Maceió. Decola, pistão 0, curva esquerda na Puca, transição Zumbi, era um dia para o Rio 8 até Orago, então em direto Maceió, 119, 35 ao controle, 5147, transponder, gol 1606. Corretinho, pronto. Camarada. 805, cópia. 805, dá gol para a cópia. Autorizado Natal 350, Pesolo 10, decola da pista 10, esquerda, Puca, Zipar, 1935, 5144. Quatro Tex. Crystal Push Instant, call with Tex, FPA 158. Puca, Zipar, 1935, controle de saída, 5144, no transponder do gol 805. Confirma o nível, 805? 350. 350, afirmativo, chamando. Chamará, vai ser sempre da culpa. Comando 05, tá pronto para o pushback, funcionamento gate 1-6-12. Autorizado, 6-12, chame táxi. Chamará, autorizado, 8-0-5, pushback. Web 6701, completando o final, chame agora a torre 118, decimal 6120. 18620, 6701. 1896 para 2000 pés, 1014 altímetro, informe final ILS X-Ray 100 Glide, pista 10. Para 2014, posso chamar no para final GPS, então, se eu desce para 2500, informe Senha Vitor 366, gol no 896. Sim, desce para 2500, chamarei Senha Vitor 366, gol no 05 da Gol para o táxi, da corrente 9 a bordo, 315.6, Centenal, Fortaleza. Aqui do 29, 1320, Fortaleza, tá livre, chama no ponto de espera pronto, 1014. Chama lá no ponto de espera com 1014 do Major, chama 05 da Gol. Ground at 158, request taxi. Approved to hold the point runway 10, QNH 1014, power 118.6, hold the point Charlie taxiway, protocol 158. Copy, clear to taxi, hold the point runway 10, QNH 1014, tower frequency 118.6, hold the point Charlie for runway 10, protocol 158. Polo aos 5-4, vai liberar a direita, reportar antes da Juliette. A direita antes da Juliette, permanece sua escuta? Afirmo. É. Salvador, gol 896. Alfa transfere até o 90. Último 96, informe, escute a informação em curso e chame 286 para a cópia. Positivo, 286. Boa noite, agora fica no ponto de espera, da 190. Ciente autorizado a linha de decolar, 905, 103-62. Liga a linha de decolar, 190, 905, da Gol. Salvador, muito boa noite, Gol no 896, câmbio. 896, guarde coordenação, João Pessoa, 370. Positivo. No 896, continua a aproximação, aguardando pista livre. Tá, foi escuta, senhor, obrigado. Bom, a noite 0-5 da Gol, tá iniciando na 1-0. Sente. Torre 1896. 1896, prossiga. É, para coordenação 410 para João Pessoa, pode adiantar a saída? Caracaju. Pro Caracaju, ok. Após o Portugal, ingresse para o portão 4. Afirmativo, vai na passagem ao Portugal, ingressar para o 4, 701. Boa noite, 96, cabeceira deslocada 90 metros, 140 com 08, autorizado pouso. Livre pouso para o Gol no 896. Boa noite, 05, chame o controle 0935, tem um bom voo. 1935, uma boa noite, 805. Controle Salvador, Gol 805, decolou passando 1700 para o 350 na Fuca Zipá. Saída Fuca Vigilância, o Gol no 805, sobe ao nível 350. Sente, 805, 350 Fuca. Tower, boa noite, Portugal 158, Holy Point Runway 10, Charlie. One 58, stand by. Stand by, Portugal 158. Controle Salvador, bom dia, azul 4062. Bom dia, azul 4062, identifique, chegada a Mares, desce até o 050. Chegada a Mares 050, podia confirmar se o Glide Loop está fora nesse momento, Salvador? Glide está fora. Ok, obrigado. E os primeiros 90 da 10 também estão inoperando, impraticável, né? Os primeiros 90 metros da pista 10. Correto, comandante. Ok, muito gentil, meu amigo. 110, João Pessoa. Só um instante. Alô, Torre de Salvador, Gol no 606, pushback acionamento, portão 3. Autorizado, chame táxi no 606. Chamar a táxi, Gol no 606. 158, line up and wait. Line up and wait, for the 158. Nove menos, solo 00, direita, Alfa e Juliette, portão 9. Livre Stax, Alfa Juliette, 09 na escuta, gol 89. Verde, clear for takeoff, 140 degrees, 05 knots. Clear for takeoff, runway 10158. Ainda não tem autorização do 896? Afirmativo, está autorizado João Pessoa 350, negativo 410, nível autorizado é o 350, a Peruísque 58 até Recife, após Recife direto João Pessoa, decola da pista 10 esquerda para o Caracaju, controle 1935, 51 vai acionar. Gol no 805, chama agora o centro Recife, frequência 12685. É o terno 12545. João Pessoa, decolada 10 com curva esquerda, Puca Aracaju 5151. Confirme o portão. 8. Tá pronto pra push? Ainda não, senhor. Estamos prontos. Firma. Torre Salvador, agora no 606 para o táxi. 82 a bordo, alterna Natal, 3:06. Está autorizado para seguir até o ponto de espera, amiga, todos os ajustes, chama para decolagem. Chamar na ponto de espera pronto, voo no 606. Retificando, tem 8 ou na bordo. Gente. Portugal 158, é Bonnet 03, contact Salvador Control 11935. 11935, Portugal 158, boa noite, obrigado. Tá pronto, voo no 606. 606 está autorizado a linha de decolar 140-08. A linha decola, custa no zero, agora no 606. E pátria. É Portugal 158, Leader Contact, moment departure, climb level 370. Moment departure, flight level 370, Portugal 158. Navio 4062 para 2000 pés, informe estabilizado na final do ELS em glide, pista 10. Ok, Azul 4062 autorizado 2000 pés. Confirma o ajuste, Salvador. Altímetro no 0-4. 0-4, 2000 pés, reportarei no localizador, sem glide. Controle Salvador, igual na 606, decolou para os 1700 na polca. Voo no 606, contato radar, saída Pulca, Salvador 350. Salvador 350 na Pulca, agora no 606.